presa. Revela acesa, sangue e homicídio aí. Chega de humilhar, dormir nos presídios. Não vou dar o voto pro otário com distintivo pra me ver frustrado atrás das grades. Fazer o meu sonho se a tal liberdade. Não vou ser o demônio com 15 no pente. Prefiro o microfone e 10 pra sua mente. Tá vendo aquela flor? Pra nós não é bela. Logo as pedras caem, os espinhos traz sequelas. Tipo seu parente trancafiado numa cela. O cortejo do truta, morto na favela. Faculdade vestibular é o sonho da sua mamãe. Mas aqui não tem brinde nas taças de champanhe. Sem orgulho, sem beca, sem festa de formandos. Tem epivete faminto com cano ou com a faca na esquina te guardando. Com veneno nas veias te decepando. A esperança de ser feliz da mãe já sumiu quando viu seu filho no morro com fuzil. Sabe que traficante vai ser assassino ou defunto. Lágrimas de sangue, mas uma guerreira de luz. Seu pivete tá chorando, pois pra ele foi um susto. Inocente, não sabia o que você fazia do lado do caixão. Assim ele dizia: acorda, papai, amanhã é outro dia. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Invertendo um latrocínio. Embaixo de sangue petrifica o coração. Diferente, um moleque tão novo e o seu pai já ausente. Tão inocente, mundo cruel e envolvente. Que envolve as pessoas nas paradas erradas. De vacilo, mano, vai e cai nessa cilada. Casinha foi bem armada, vacilou, desceu pra bala. Sua coroa sem saber, esperando na sua casa. Mas logo vem a notícia, é outra mãe desesperada. E desse jeito o tempo vai passando nas nossas quebradas. Desordem e regresso, Brasil, pátria mal amada. É um jogo sem vitória, sem troféu e sem medalhas. Liberdade de expressão é o que todos queremos ter. Vários barracos de tábuas, moleque sem ter o que comer. Sem um televisor e muito menos um DVD. Pra assistir um desenho do Bob Esponja e X-Men. Curtiram rap nacional, pilhas do Walkman. Um boné na cabeça, um pisante e uma peita. E um ferro na cintura pra garantir a velha treta. Quantas vezes desse jeito eu já vi mano se acabar. Porra, velho, já tá na hora de parar pra pensar. Pensar um pouco mais como devemos agir. Que os melhores caminhos são os piores a se seguir. Na banquinha de revista o cidadão compra o jornal. Na polícia e nas ruas é de som pra passar mal. E aqui é Guardiões do Gueto, relatando o que acontece nas periferias. Mas nunca é tarde pra sonhar, véi. Porque amanhã é outro dia. É outro dia. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Invertendo um latrocínio. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Defesa, sangue e homicídio aí. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Invertendo um latrocínio. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Amanhã é outro dia, pra viver sem fome, sem morte, sem medo. Eu quero é harmonia, de ver se na vida cê sentar o dedo. O espelho reflete o dia, a noite o pesadelo. Traga paz aos guardiões das missões do gueto. Será que a harmonia tá difícil? Tipo precipício de tudo isso. Corre o risco de dar certo automativo. Eu sei, pra viver de magia somente réu e pode ser feliz. Cê precisa trincar o aço do carro forte. Mesmo no veneno, os guardiões dá o exemplo. Aí Ratão, tô de boa, e o Luciano 100% esparrando, multiplicando a vontade de vencer na vida. A cada dia que vem, nossos versos se multiplica. Amanhã é outro dia, letra diz, a gente explica. Que só Deus na causa, Luciana na camisa. Eu sei, André, se é a vida, o rap é luta e conquista. Eu tô ligado com o dia, as portas se abririam, a gente conseguiria. Não vou ser jogador, não dá pra ser um arquiteto. Ficando na febre, vendendo pastel coxinha. Fala sério, tô passando uma dolinha atrás da banca de revista. Você que é loteiro, pega ladrão, roubaram motocapita. Rimando, nós consegue, sei lá, um dia vencer na vida. A rima oposta ligada, destinada à periferia. São três manos a levar do jeito é fazer correria. Lusiane, a vida segue, amanhã é outro dia. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Invertendo um latrocínio. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Defesa, sangue e homicídio aí. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Invertendo um latrocínio. Embaixo de sangue petrifica o coração de uma guerreira. Defesa, sangue e homicídio aí. Embaixo de sangue petrifica o coração de vídeo aí. Revela acesa, sangue e homicídio aí.